deixa a magia na noite. E tá em você, te dá bom na alegria de viver a vida com mente quente, que é bem.